Se a vida é feita pra viver, se um dia vem e o outro vai, se o fim do mundo fica ali, aonde a vista se distrai, canto pra quem quiser ouvir, triste ou alegre, junto ou só, filosofia, poeira, poesia, pó. Ó meu amor, não fuja mais dessa prisão, que o sol que brilha também cega os negros olhos da paixão. Sei que o futuro é um quarto escuro, só quem ama ilumina, fósforo lamparina na escuridão. Se a vida é feita pra viver, se um dia vem, outro vai, se o fim do mundo fica ali, aonde a vista se distrai, canto pra quem quiser ouvir, triste ou alegre, junto ou só, filosofia, poeira, poesia, pó. Ó meu amor, não fuja mais dessa prisão, e o sol que brilha também cega os negros olhos da paixão. Sei que o futuro é um quarto escuro, só quem ama ilumina, fósforo lamparina na escuridão. Jamais dessa prisão, que o sol que brilha também cega os negros olhos da paixão. Sei que o futuro é um quarto escuro, só quem ama ilumina, fósforo lamparina na escuridão, fósforo lamparina na escuridão, fósforo lamparina na escuridão.